O JAST Jogos Abertos da Terceira Idade será realizado em Gaspar de 20 a 24 de maio. As equipes de Gaspar estão todas já preparadas para essa grande competição. Para sabermos mais detalhes sobre essa informação, vamos conversar agora com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes de Gaspar, José Carlos de Carvalho Júnior. Diretor, tudo já encaminhado para essa grande competição aqui no município? Sim, Gil. A correria está grande, né? Os últimos preparativos, mas estamos bem encaminhados, estamos já com os nossos atletas em treinamento, esperamos que eles também possam fazer bonito nas competições. E está chegando a hora, né, Jean? Um evento onde já estamos confirmados, estaremos com 2.150 atletas de aproximadamente 200 cidades do nosso estado aqui no nosso município. Então é um evento de um grande porte, é o maior evento esportivo que Gaspar já fez. Então está dando aquele friozinho na barriga, está chegando a hora, mas Gaspar, fica o convite a todos os gasparenses que a gente possa recebê-los, esses nossos convidados, da melhor maneira possível. É um jogo onde vai movimentar muito o nosso comércio, nossos hotéis, nossos restaurantes, e eu tenho a certeza, é um público que vem para se divertir, é um público alegre, e a gente tem que fazer o nosso papel, a nossa cidade, a nossa comunidade, fazer o nosso papel, que é recebê-los bem. E isso eu tenho certeza que o nosso povo acolhedor, do jeito que é, eu tenho certeza que eles vão sair daqui com felizes da vida com a recepção que eles vão ter aqui no nosso município. Diretor, nós conversamos na semana passada de que cerca de 50 idosos atletas estão se preparando para essa competição. Assim como é claro, em todos os municípios, os idosos também estão se preparando. É uma competição muito forte que terá várias modalidades durante esses 4 dias. Sim, Gil, nós estamos com as nossas equipes do bolão, tanto feminino como masculino. Nós temos a equipe forte que, né, vai nos representar. É canastra, truco, dominó, e nós temos as danças. Eu diria que as danças, que vai ser aqui no ginásio João dos Santos dia 21, 22 e 23 a partir das 19h30, é o que tem de mais bonito nos jogos. Então é dança coreografada, dança folclórica e a dança de salão. Então fica o convite para a comunidade, nós temos os nossos representantes de Gaspar também, venham torcer por Gaspar. Nós temos os nossos representantes também de Gaspar que vão estar participando. Então vocês venham torcer por Gaspar, mas também venham assistir que é um show. Na verdade não é uma competição, né? É um show maravilhoso, e os nossos idosos do estado, eles vêm para participar e vêm para dar um grande show, Gil. Diretor, uma competição como essa é a primeira vez que Gaspar sedia? Sim, é um evento de esporte com esse número de cidades e esse número de participantes, é a primeira vez que Gaspar sedia, sim. E nós convidamos toda a nossa comunidade também já deixar aqui que no dia 20, aqui no ginásio João dos Santos, 19h30, é a abertura. Também estamos preparando um grande espetáculo, que a nossa comunidade compareça e venha nos prestigiar. E o que a gente pede para o nosso povo é a recepção desses nossos colegas, vizinhos e pessoal que vem de tão longe também prestigiar a nossa cidade. E que a gente mostre o que a gente tem de bom, porque é um público que eu tenho certeza que um dia voltará se for muito bem recebido. Diretor, além do ginásio João dos Santos, outros ginásios também sediarão esse evento? Sim, Gil. Nós teremos a competição de canastra, truco e dominó aqui na Associação da Bung. Nós teremos a modalidade voleibol no Colégio Ivo de Aquino e no Colégio Frei Godofredo. Nós teremos as danças aqui no nosso ginásio João dos Santos e estaremos com algumas canchas de bocha aqui no nosso município, no Clube Bela Vista, no Clube Nos Canarinhos, lá na Sociedade Tamandaré, lá no Alto Gasparinho, e também teremos o bolão, que infelizmente não tem na nossa cidade, mas a nossa cidade vizinha de Blumenau vai receber ali no Salto do Norte tanto o bolão como 2 canchas de bocha. A gente vai precisar usar também ali no Clube de Cacetiro. Nós conversamos com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, José Carlos de Carvalho Júnior, nos falando sobre o JAST, Jogos Abertos da Terceira Idade, que será realizado em Gaspar de 20 a 24 de maio. Da Fundação Municipal de Esportes, Gil Dias para a Rádio Sentinela.